Cara, a gente tem que ler aqueles comentários do post do Dadá, pelo amor de Deus, cara. Aquele puxa do Dadá rompeu barreiras, mano. Dadá rompe barreiras. Cara, Dadá é praticamente a razão de existência desse site, cara. Dadá é foda. Dadá é luz. Dadá é a raiz estrela e luar, cara. O pior é que não tem erro, cara. É o Dadá fazer um post e acontece aquilo. É incrível. Não, tem outro também que faz o mesmo efeito Dadá em post, o Manhattan. Ah, não. O caso do Dadá é. Assim, vamos dizer uma coisa, é um desvio de escrita. O caso do Manhattan é desvio de pensamento, cara. Ele não. Ah, pior, o caso do Manhattan é um desvio de personalidade. É, Que ouvi. ele é doente, o Manhattan é doente. Dada não, Dada é luz. Dada é naturalmente daquele jeito, Dada nasceu assim, entendeu? Ele Aquela nasceu com a última missão na Terra. tirinha do. Dada é um mutante, é o próximo passo da evolução, sabe? Aquela tirinha do Manhattan, a última que ele fez, o tal do Encoxador de Mundos, mostrou que ele era doente. Ele é doente, Manhattan é doente. Dada não, Dada é o nosso Dalai Lama. Senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com os nossos pobres amigos Inferno. Dadá é luz. Eunuco. Dadá é vida. E Super. Dadá é o sentido da vida. Dada a parte, meus chuchus, como vocês devem ter sabido essa semana, que não é essa semana, é a semana passada, ou é essa semana ainda, não sei, estou ficando confuso. O incrível e fantástico e puro fantastiquismo PlayStation 4 vai sair aqui no Brasil por uma módica quantia de R$ 4.000 e um rim. Falsos poetas. É, então a gente resolveu aqui debater por que que nerd brasileiro tem que se fuder tanto? Por que diabos a gente se... Por que que tudo é difícil, é caro, simplesmente não... Não existe. E com o espírito de pobre que vai ficar chorandinho porque não tem dinheiro pra comprar as coisas, segue o baile. Inferno, você que é o economista do Baile dos Enxutos, você não quer aproveitar aí e dar um... Falar um pouquinho do que diabos aconteceu com o PlayStation 4? Na E3, né, quando surgiram os protótipos, né, protótipos não, mas os consoles propriamente ditos, né, um ponto que a Sony bateu muito era o fato do PS4, além de não ter as travas e as limitações que o Xbox One teria, ele ainda seria mais barato, US$ 100, que o Xbox One. Né? Tanto que o pessoal vaiou a apresentação da Microsoft, ovacionaram a apresentação da Sony, pá. E o diretor da Sony no Brasil falou que a meta era fazer o mesmo. Veja bem, a meta da Sony era fazer o mesmo. Ou seja, ter no Brasil um PS4 mais barato ou menos caro do que o Xbox One. E isso deixou todo mundo, né, coçando o cu. Molhando as calcinhas. Molhando a calcinha. O grelhinho todo mundo piscou, inchou, entumeceu. Né? Aí veio o preço do Xbox One, 2.200, sugerido pela Microsoft. Porra, você soma a declaração do diretor da Sony. Vai ser mais barato que o Xbox One. Você junta com o fato do Xbox One estar a 2.200, você conclui que o PS4 vai chegar na faixa de 2K. O que é um preço bom. É um console de última geração, lançamento, né? Porra, o PS3 está na faixa de 1.000. com o dobro você compra um PS4, puta vantagem, né? Vamos todos de PS4. Até eu, né? É caixista de carteirinha, tava a fim de comprar um PS4, até pedir permissão à minha esposa, né? Se ela deixaria eu abrir a carteira no final do ano. Aí veio a bomba, né? PS4, 4K. Ninguém acreditou, pessoal. Ah, vocês estão de sacanagem, né? Pilha, né? O pessoal até falou que ia fazer manifestação agora na Game Brasil Show, né? Com o pessoal botando nariz de palhaço. E a Sony emitiu uma nota oficial se dizendo frustrada com o preço. Porra! Aí eu vos pergunto, nobres ouvintes. A Sony não tem computador no seu conglomerado mundial? A Sony não tem planejamento tributário no seu conglomerado mundial? Não tem sistemas de previsão de custos? Não tem nada disso? Não, porque não é possível. Né? Como é que ela foca, além de todas as questões técnicas, ela foca também na questão preço, batendo na tecla de que vai ser mais barato que o Xbox One, inclusive nos mercados periféricos, leia-se Brasil? E depois vem com uma trolitada dessa. E detalhe, o PS4 tá caro aqui. Aqui não, aqui tá assim, estratosfericamente caro, estupidamente caro, né? Uma coisa assim, bizarramente caro. Mas ele tá caro em dois países também. Na Argentina houve reclamações com o preço do PS4 lá. No Chile também houve reclamações. O PS4 nos mercados periféricos está muito mais caro do que aquilo que a Sony deu a entender. Só que no Brasil eles estupraram a gente, né? E depois a gente discute o porquê desse estupro coletivo. Muito bom. É legal que eu andei lendo comentários assim pela internet. E além dos gringos em geral estarem felizes com a ausência de brasileiros na rede do PlayStation 4. Ué. Com razão, porque brasileiros são babacas. Eu li alguns comentários de gente achando que era piada, que era sacanagem, que não é possível um negócio que custa lá pra eles $400, tá saindo por $2,000, né? E, cara, realmente foi uma puta de uma traulitada, cara. Tudo bem, eu fiz aquele meu post, né? Por que você deveria cagar pro preço do PlayStation 4? Por uma série de razões, mesmo que ele tivesse, sei lá, R$2,000, nunca que compraria ele nos próximos, sei lá, 2 anos. Mas... puta, realmente, 4 pau é de fuder, cara. E não é só isso. Cara, ser nerd aqui no Brasil é muito foda. Tudo é caro, tudo é inacessível, tudo não existe. Por que diabos isso acontece? Super, você tava comentando antes da gente começar sobre começar da questão dos scans. Ah, é? Não, cara, eu já... É o seguinte, cara, eu particularmente não gosto de scan, porque eu não gosto de ler na tela, eu gosto de ler no papel mesmo, sou velho, eu quero papel. Mas eu dou mérito ao scan porque ele livrou o leitor daquela ditadura da Panini, que você, por exemplo, tinha aquela... tinha Surpreendente X-Men, do George Randall, né, que todo mundo falava... Mas, porra, cara, você tinha que comprar uma única HQ que vinha 4 que você não queria ler. Sabe? Isso era foda, cara. Porque... isso, né? Puta merda, cara. Tinha, eu tava olhando na banca, tinha mês que tinha 3 edições só do Chris Claremont, cara, escrevendo. E uma edição só lá do Surpreendente X-Men. Porra, cara. Aí eu... isso meio que fez a Panini se mexer, né? Você teve, assim, muitas... eles mexeram em muitos mix, deixaram de publicar muita merda. Claro, tem muita merda ainda sendo publicada que a pessoal quer ler. Mas ainda bem que deixaram de publicar muita besteira que o pessoal não lia. E muita revista foi cancelada por causa disso, por causa das baixas vendas. Você tinha uma edição que valia a pena, e outras 3 que era só lixo e encheção de linguiça, porque sabiam que iam comprar aquela porcaria. É bom que eles publicaram só coisa boa, né, Sofer? Tipo o Ataque das Amazonas. Não, isso foi assim uma... eu tô dizendo, tipo, eu gostava de ler muito, era Marvel Max. Mas, pô, Marvel Max só tinha uma edição do Tienes escrevendo Justiceiro, tinha vez que só tinha uma edição do Bendis escrevendo... Alias, Aí, pô, cara, aí eu deixei de ler, porque não valia a pena. Você tinha que comprar várias minisséries que eram porcarias. Isso é, pô, cara, isso é empurrar o leitor pra scan, porque o cara não quer comprar, gastar, sei lá, hoje quanto é que tá uma HQ? R$6,50 pra gastar o que seriam R$2,00. R$9,90. É, R$9,90 pra o que você leria por R$2,00, R$3,00. A questão dos mixes é complicado aqui no Brasil, porque, cara, não tem como publicar sem ser mix. Não dá pra você encher a banca de 100 revistas por mês de 20 páginas cada, né? Como é lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que a questão do scan fez os caras se mexerem assim no sentido de colocar tentar colocar um pouco de valor no produto que eles estavam fazendo. Dá uma melhorada na coisa, não ficar explanando tudo. Bons encadernados com boas histórias, cara. Eu tenho pra mim que esse boom de encadernado que a Panini teve nos anos pra cá foi pra Discan. Por exemplo, uns tempos atrás você tinha essa revista aí do Demolidor que todo mundo tá falando, né? Que todo mundo tá elogiando e tal. E todo mundo tá torcendo pra o Gavião Arqueiro e o Thor lá saírem também encadernados. Mas, cara, uns anos atrás, se fosse alguns anos atrás, ia ser tipo assim, uma revista do Demolidor, que nem era, né? Uma revista com edições da Elektra, que era um lixo, cara. Hoje eu vi numa banca de jornal uma revista do Homem-Aranha, que é até uma história desenhada pelo Paulo Rivera, que é um Homem-Aranha, o Demolidor e a Gata Negra. Eu acho que é também escrita pelo Mark Waid. E eu sei que eu não vou ler essa revista, porque é uma história boa, mas eu vou abrir aquele mix e vou encontrar umas 4 ou 5 outras histórias ruins. O problema do mix é que eles sempre atrelam um monte de porcaria a um carro-chefe. Na época em que eles começaram a lançar as novas 52, por exemplo, você comprava uma revista do Batman, aí vinha aquela fase até boazinha da Batman e Robin, e depois tinha Novos Titãs. Um lixo. Então, era horrível aquilo, mas é a política. É a única forma, de, como o Léo falou, de vender as coisas, porque o mercado brasileiro não comportaria 52 edições diferentes. Não, mesmo, cara. Agora, sabendo que a gente não tem como fugir muito desse formato de mix, assim, é difícil você ser fã de quadrinho aqui no Brasil, como é difícil muitas coisas, né? Nerd só se fode por aqui mesmo. A gente já vai... Todas. Tem muita coisa que não chega aqui no Brasil, cara. Chega com atraso de anos, né? Cara, sabe anos qual é o problema? E assim, porcamente, e tem material que agora que de uns anos pra cá deu uma melhorada, mas, cara, de uns 6 anos atrás, tipo, eu comprei aqueles encadernados que tinha da fase do Alan Moore escrevendo o Supremo, não tem? Cara, aquele material é uma porcaria, tá, as folhas estão soltando, tá ficando meio amarelado. Hoje que você compra assim, os encadenados, capa dura, decentes, você não pode negar que a Panini tem feito um bom trabalho nesses últimos anos, mais de uns 10 anos atrás, quando ainda a Panini ainda estava tateando o mercado, cara, quando chegava algum material que não fosse assim, da Marvel ou da DC... Cara, era lixo de publicar. O material era ruim mesmo, hein? E não foi só a internet que deu esse boom, não. Também foram os filmes da Marvel. Se você parar a analisar, esse boom de 5 anos pra trás foi na época que começaram a surgir filmes como Homem de Ferro, Capitão América, Vingadores, a trilogia do Batman. Então, mas será que esses filmes realmente fazem alguma diferença nas vendas? Eles ajudam a criar um novo mercado consumidor. Mesmo que seja um consumidor paralelo, não vai ser aquele consumidor direto de quadrinhos, mas ele vai consumir material aproximado, material de merchandising, que vai indiretamente impulsionar a venda dos quadrinhos. Porque se começar a vender bonequinho do Batman, do Super-Homem, bonequinho dos Vingadores, é logo que a Marvel, a DC, as editoras, como donas do produto, vão perceber que é um mercado de expansão e vão querer apostar ali. É porque, por exemplo, saiu. Eu não leio muitas. Eu não tenho lido muita coisa. Mas teve aquela fase do Capitão Buck, né? Escrita pelo Ed Brubaker, que a Panini publicou em 2 encadenados na revista dos Vingadores. Eu comprei os 2, a fase completa, que foi. Cadê? Avante Vingadores é 58 e 59. Tem a fase toda do Brubaker ali. Eles, quer dizer, eles não dividiram em várias edições. Eles publicaram em arcos. Isso que me motivou a comprar. Eu não tive que ler outras porcarias para poder comprar. Se fosse assim, um padrão, sabe? Se só publicasse arcos fechados, mesmo que fosse séries mensais, eu acho que isso seria uma coisa boa, assim, para quem quer ler. Na Bienal aqui do Rio também teve um encontro de editoras e eu tava ouvindo o pessoal da Panini falando que também outro fator que fez eles ficarem assim mais ativos com relação aos quadrinhos foi o boom do mangá. Eles estavam perdendo muito público pros mangás. A praticidade que os mangás tinham em relação aos quadrinhos, de serem edições contínuas, com início, meio e fim, de serem periódicas, porque às vezes o problema do novo leitor, que é um problema até da juventude atual, é essa necessidade de querer abraçar o mundo ao mesmo tempo. Eles são muito polivalentes. Então o cara quer tudo de imediato. O cara quer ler o primeiro capítulo já sabendo como vai terminar o décimo, o último. É por isso que ele vai direto pro scan. E no mangá, você sabe pelo menos que a história vai acabar no número 35. Essa ansiedade. E no mangá você começa a ler pipim, né? É. Pois é, né? Oh. It's the final countdown. Mas o lance do mangá que eu vejo é o seguinte: tá relacionado. Esse lance dos encadernados, de repente, pode estar sim relacionado com a questão do mangá. Porque, embora a HQ de super-herói ela nunca acabe, você tem os arcos que acabem. Então, eu imagino assim, que a lógica deve ser a seguinte: bom, se vender X edições, né, de uma história com começo, meio e fim, mangá vende. E se a gente pegar arcos fechados e fazer encadernados, não precisa ser encadernado muito caro, com começo, meio e fim, vai vender? Eu acredito que vende, cara. Pra mim, o formato, por exemplo, que eles... É assim que eles estão fazendo, por exemplo, a publicação de fábulas. Fábulas, qualquer material da Vertigo tem essa inclinação. Acho que o primeiro encadernado da Vertigo que eu completei foi o Y, O Último Homem. Pô, vendia muito bem aquela história. Sim, e só que isso você não consegue fazer na mensal. Porque você vai fazer o quê? Você vai, por exemplo, você ia esperar acabar a X-Men versus os Vingadores inteira pra então publicar aqui no Brasil? É. Isso é impossível, né? Então não tem como. Pra esse tipo de material, não tem como. Léo, então faça a pergunta. Eu pergunto pra vocês, sabendo dessa dificuldade toda de ver material pra cá, e a gente sabe que muito material que é bom não vem pra cá, tem fã de quadrinhos, só se fode aqui no Brasil. Você pega o caso do Capitão América Negão, por exemplo. Cara, a gente nunca vai ver aquele material aqui publicado. Nunca. Entendeu? Se você não lê por scan, você não vai ler. Se aquele material tivesse feito sucesso, teríamos o Will Smith sendo Capitão América no cinema. Cara, tem muito material antigo que você não. Tá saindo agora, né? Agora que. Pra ser sincero, eu nunca vi um mercado tão bom assim pra quadrinhos como tá hoje. Mas assim, o que poderia facilitar a nossa vida no sentido de. Porque isso que tá acontecendo agora são pequenas melhoras, são remendos. O que poderia ser feito pra melhorar a nossa vida? Assim, pra ficar mais fácil pra gente nerd, leitor de quadrinho mesmo. Basicamente três coisas. Primeiro, incentivar a leitura nesse país. O Brasil é um país que lê ridiculamente pouco, mas ridiculamente mesmo. Incentivar a leitura? Nossa. Gente, vamos parar o podcast agora, porque não tem salvação de quadrinhos no Brasil, chega. Cara, o Brasil... bem complicado isso num país onde o nosso ex-presidente se orgulhava da própria ignorância, cara. É uma questão cultural. Agora, culturas se modificam, né? Elas não são... Espero que isso tenda a melhorar. Mas, bom, enfim. Se eu for analisar friamente, é pura ilusão, né? Mas tudo bem. Mas esse é um ponto, né? Incentivar a leitura nesse país. O Brasil lê, acho que, um terço que os argentinos leem. né? Em per capita, livro per capita, né? Mas, cara, como é que é o mercado assim, de leitura no Brasil de quadrinhos? Porque, cara, se a gente for comparar, nós somos assim, 10% do mercado americano, 5%. E eu não conheço outros leitores aqui da minha cidade, eu não, assim, não tenho não encontro outros leitores. Eu sou praticamente a única pessoa que eu conheço que vai a uma banca comprar. Quadrinho sempre foi luxo, cara. Sempre foi uma coisa de gueto, de nicho. O quadrinho nunca foi uma coisa difundida, tal. Sempre foi visto como aquela coisa de grupinho mesmo. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, tributos. É. São caros? Sim, são caros. Principalmente considerando o nosso poder aquisitivo. Boa parte disso envolve tributação. Tudo bem, livros no Brasil não sofrem tributação. É uma meia-verdade, né? Você tem isenção em alguns impostos e tal, mas existem os impostos indiretos, eles acabam pesando. O fato de serem indiretos não quer dizer que eles não existam. É por isso que eles são publicados fora e importados, né? Sim, mas você paga pela importação. Mas compensa, ainda assim. É que nem o PS4, compensa mais ir lá fora do que fabricar aqui. E terceiro ponto... você estabeleceu uma cultura quadrinística, assim, que tem a ver conosco também, né? Não basta só trazer de fora, trazer a linguagem importada. Você tem que fomentar uma coisa nossa. Porque, cara, fazer quadrinhos que nem American Fire, super-heróis, nunca deu certo e eu acredito que nunca vai dar certo. Outra cultura, cara. Funciona pra eles. Exato. É que nem você... não sei se vocês se lembram, a Rede TV tentou fazer uma adaptação daquela série americana Donas de Casas Desesperadas. Desperate Housewives. Cara, eu vi aquilo só pra rir do trash, porque tava na cara que ia dar merda aquilo, cara. Não tinha como você transpor a cultura americana pra vida brasileira. Não basta só você replicar, né? Tudo bem, você pega o quadrinho das majors, né? DC e Marvel, você só vai traduzir e tal. Agora, se não tiver um mercado nosso, até para dar sustentação, né? Para criar novos leitores que vão depois migrar para o mercado das majors, você não tem mercado. Você precisa criar mercado. Você precisa embutir na criança aquele gosto, aquela cultura. E fica muito mais fácil para a criança se você der a ela elementos que eles são comuns, que eles são pertinentes, né? Que são da vivência dela. Então você tem que fazer algo de acordo com a cultura dessas pessoas. Quadrinho Brasil e é visto como uma coisa para criança. Cara, mas uma coisa que me irrita, que assim, já é da cultura mesmo, que tudo que é quadrinista tem que fazer alguma coisa no Brasil é tipo deboche, tipo piada. É só tipo, é tudo. É quando eles tentam fazer um super-herói brasileiro, ele é um cearense ignorante que só faz. Que pega ônibus, sabe? São os estereótipos culturais do Brasil, Super. Pensar que no Brasil, infelizmente, o nosso regionalismo é muito mais forte do que uma cultura nacional. Então você tem, por exemplo, os Trapalhões como exemplo disso. Você tem o Paraíba, que é o Didi. Você tem o Mineiro, que é o Zacarias. Tem o Carioca, que era o Mussum, Negão. Tinha o Paulista, com aquele ar de marrento, de inteligente, de malandro, que era o Dedé. Então são estereótipos culturais. E se você for criar uma história em quadrinhos da cultura brasileira, você vai trabalhar com esses estereótipos. Você vai ter o Paraíba, você vai ter o Caipira, o Carioca, o Paulista, o Gaúcho. Você não vai ter um herói propriamente dito. Você vai ter só isso. Não tem nada... Assim, nunca se tenta fazer nada assim, alguma coisa assim, madura, séria. É sempre tudo nos culachos. Porque é caro fazer algo. É muito mais... Peraí. Sem se cortar, o Dadá, ele não se corta de nada, porque eu ainda não introduzi ele. Tá? Eu ia fazer isso agora. Eu discordo do que Boa noite, Dadá. Boa noite, Dadá. Eu discordo do que o Super falou. Que não se faz. Cara, pega os quadrinhos do Angeli, cara. Sabe? É regional, sabe, cara? Os piratas do Tietê, sabe? Cara, é algo adulto. Estamos trazendo isso pro dia de hoje. Você tem Angeli. Tá, Angeli, mas quem? Cara, bicho, dá pra contar nos dedos da mão esquerda do Lula. Não, pô, tá, tudo bem. Tá, mas não, aí, não foi isso que o Super falou. Ele falou que você não tem coisas boas adultas hoje. Pode não ter o mesmo marketing que tem o Superman, o Homem-Aranha, entendeu? Mas é uma coisa nossa e que é super bacana, cara. Sim, mas é pouco, cara. E é assim, agora que tá tendo, tipo, tá tendo um nascimento, que é o essas do Maurício de Souza. Mas ainda é muito embrionário, como é que se diz? É, embrionário. Não tem, assim, algo sistemático, algo que você possa ir, tipo, numa livraria e saber que vai encontrar aquilo, algo de bom. Sabe, não tem uma cultura, infelizmente. Você falou do Maurício de Souza, tem essa questão também do Maurição, né, o mercado ser Maurício de Souza, ponto. Polarizado pela turma da Mônica. Polarizado. Aí o cara que trabalha pra MSP, pra Maurício Souza Produções, não tem o nome dele nos créditos. É complicado, sabe? É um mercado que é difícil você entrar. Porque tu vai na banca, o quadrinho é muito nacional. Restrito, né, Inferno? É muito pequeno, né, cara? Aí o pessoal fala. Eu não tô criticando o Maurício de Souza, não é uma crítica a ele. Acho que ele tá no papel dele. Agora, o fato de existir a MSP inibe sim, a produção de novos artistas. Inibe, porque o mercado tá inundado de MSP, Maurício de Souza Produções, né? Você vai chegar nesse mercado, entrar nesse mercado, é complicado, velho. Dada, você que acabou de chegar, qual seria a sua sugestão para melhorar a vida do nerd leitor de quadrinho no Brasil? Cara, melhorar a vida de um leitor de quadrinho. Essas empresas, essas editoras grandes que publicam os quadrinhos aqui, cara, a coisa mais... Eu acho que é muito mais viável você transformar... como é que eu posso dizer, cara? Fazer uma propaganda grande... dessas coisas que estão vindo pra cá ou do que é publicado, colocando na internet, cara, vendendo na internet. Quase todo mundo hoje em dia tem tablet. Pô, ler no tablet quadrinho, cara, pô, ler quadrinho no tablet é muito legal, cara. Porque assim, você não vai vender pelo mesmo preço de um quadrinho de papel. Mas sabe qual é o problema pra mim, o problema do mercado brasileiro é assim, nós temos excelentes desenhistas, mas temos péssimos argumentistas, cara. Você não tem um nome de uma pessoa. Pô, esse cara sabe escrever HQ. Sabe? Assim, uma história. Cara, você tem alguma coisa escrita por brasileiros, cara, e é mal. É fraco. Você tem ótimos desenhistas e quase todos eles estão trabalhando pro mercado americano. Mas é difícil você achar um nome de um roteirista brasileiro que você possa comprar. Pô, esse cara é foda, é compra garantida. Mas... agora que você tá começando a conhecer, sabe, cara. Ou você tem isso? Assim. Porque eu já li, cara, gente dizer, não sei se foi aqui mesmo, ou em algum podcast, daquele negócio da camaradagem, né? Um desenhista fazer uma resenha positiva de um trabalho merda de um outro. Só porque o cara é colega dele. Mas sabe qual é o problema, Super? O problema é o seguinte: o desenhista brasileiro, ele, pra ser bom, não só o desenhista, como qualquer profissional, tem que se dedicar. E pra você se dedicar, você precisa de, no mínimo, uma fonte de renda que seja periférica ao seu trabalho. Não adianta nada você querer ser desenhista se a sua fonte de renda é você ser pedreiro. Você tem que trabalhar com alguma coisa que seja análoga à sua área. Se você é desenhista e você não quer perder qualidade, você quer aprimorar o seu traço, ou você vai cair no campo de publicidade, ou você vai trabalhar na área de quadrinhos pra fora. Porque o desenhista brasileiro é quase como se fosse um artista no sentido mais principal, mais básico da palavra. O cara se dedica de corpo e alma. E às vezes ele se fode por causa disso. É aquele cara que às vezes tem que passar noites virado desenhando para poder terminar o trabalho, para ganhar uma merreca suficiente para chegar no final do mês e o cartão tá zerado. Ele não tem dinheiro, mas ele não tem conta, tá feliz com isso. Então é mais fácil o cara ir lá para fora. Mas uma coisa que eu tava procurando, assim, sobre roteiristas brasileiros, né? Como não temos, assim, uma cultura de roteiristas brasileiros, eu tava lendo, assim, uma entrevista, acho que de uma das executivas do canal GNT. Aí o repórter perguntou, vocês têm várias séries, mas uma das coisas mais comuns que a gente fala, uma das críticas mais comuns às séries de vocês é a baixa qualidade dos roteiros. Aí a resposta da executiva foi, o problema dos roteiristas brasileiros é a baixa experiência deles. Eles aparecem com ótimas ideias, mas eles não sabem desenvolver, sabe? Eu acho isso triste, assim, no mercado brasileiro, a nossa baixa qualificação dos roteiristas. Todo mundo quer escrever pra Globo, né? Escrever pra novela na Globo. Cara, assim, a questão do... O que eu vejo pra fuder menos pessoas como o Moy, que querem ler o Superior Spider-Man rápido, né? Ter isso disponível e não consegue, seria o seguinte. A gente tava falando que uma das coisas que... Na verdade ninguém falou nada disso. Mas uma coisa que eu sei que acontece nos Estados Unidos é... são os encadernados. E muitas vezes o pessoal deixa de comprar série mensal pra comprar o encadernado, né? E aqui, encadernado parece ter sido o formato que deu certo. Né? Eu tô vendo aí as séries do Lanterna... Você deve ter notado, Nuno, que a série toda do Lanterna Verde, desde o Renascimento, tá sendo publicada encadernado, né? Uhum. Então, cara, sabe o que eu pensaria em fazer? Fazer uma revista mensal vagabunda, mas vagabunda, assim, papel de pão, entendeu? Pra você pagar R$1, ler e largar de onde você tá. E ver o que vende. O que vender, dali a algum tempo, você mete no encadernado. Aí você vai ganhar dinheiro. Se aquela série não vender, foda-se, você não gastou quase nada com ela. Tipo no Japão, onde eles fazem aqueles encadernados cheios de historiezinhas e o que vende, depois eles republicam? Sim, aí eles republicam com aquela puta qualidade. É, cara. Uhum. Eu imagino isso como uma solução, cara. Você vai ter pouco gasto com mensal, você vai vender uma coisa que você só vai vender o que você sabe que vai de fato vender. E o cara que tá. E o cara que lê o quadrinho, ele sabe que ele vai ter uma de qualidade. Entendeu? Se ele comprar e achar uma bosta e falar, não vale a pena. Não vai vender a editora vai falar, essa merda que foda-se, não deu continuidade. Aí tem uma questão, né, cara? Será que a gente consegue fazer um encadernado de boa qualidade com preço acessível? Eu não sei. Consegue, Fernando. Consegue, cara. Pô. Você tem uma ideia, a indústria gráfica brasileira, ela tá passando por uma crise. Apesar do mercado editorial tá crescendo muito. Mas como é que pode? O mercado de livros está crescendo e a indústria gráfica está em crise. É simples. Hoje é mais barato você imprimir um livro na China e importar de navio do que botar para uma gráfica brasileira. As gráficas brasileiras, falo por experiência de já ter trabalhado em uma, são caras. E também a questão de que às vezes o escritor ele não faz todo o trabalho. Ele faz a resenha, ele escreve o texto. Mas toda a parte de organização, diagramação, tudo isso é feito pelo designer da gráfica. E se você não for pagar pelo serviço na gráfica, que é caro, você tem que pagar para um freelancer. Eu, quando trabalhava com isso, eu cobrava R$5.000 para diagramar um livro. Tem gente que cobra até mais, dependendo da quantidade de serviços que ele tenha ou do status do cara. O mercado brasileiro é um mercado complicado, né? Porque é um mercado pequeno, é um mercado de baixo poder aquisitivo, mas ao mesmo tempo o mercado é exigente, porque tem contato, esse mercado que não tem contato com quem vem de fora, e se você vê uma coisa de má qualidade, você chia. É o nosso complexo de coroa, porque na época da coroa acontecia isso. As nobres encomendavam aqueles vestidos caríssimos da última moda de Paris para andar nesse calor infernal do Rio de Janeiro, só porque é a última moda de Paris. E isso é um reflexo da cultura do nerd brasileiro. Para ser nerd no Brasil, acho que existe uns 10% que são os consumidores de classe A que compram assim, de maneira compulsiva. O cara vai, saiu a edição, ele vai, não vai comprar apenas, ele vai simplesmente fazer a assinatura da Panini para pegar a porra toda na casa dele. Saiu o Play 4. Compra PS4 de 4 mil? É, vai comprar o Play 4 e vai comprar dois controles. E ainda por cima, vai comprar uma televisão de plasma grandona, porque ele se recusa a jogar numa televisão furreca. Mas cara, aí isso... é que tá, cara. Só, desculpa cortar, Super, mas. É, como o Eunuco falou, o cara hoje, que é classe A, ele compra compulsivamente. É, já os caras, já o nerd que já não tem tanto poder aquisitivo assim, né, que não tem tanta grana, ele tem que garimpar pra saber se aquilo ali que ele quer comprar vale a pena ou não, né? É, eu faço muito isso com o jogo, né? É, primeiro eu procuro, vejo gameplay, eu vejo se, o que as pessoas falam, eu baixo o demo, gosto ou não, aí eu vou lá e penso em comprar, entendeu? É o que eu tô esperando fazer com os jogos que vão lançar. Então, assim, primeiro eu quero saber se vale a pena. Eu tô ouvindo muita gente falar, eu tô vendo gameplay pra ver se eu gosto daquilo ou não. E é o que tem que acontecer, saca, cara? Senão você, se você comprar compulsivamente, você vai ter um monte de porcaria em casa, e o que você realmente é bom, é interessante, você não vai ter. Isso me faz sentir falta da época da... Velho que faz isso, mano. Isso me faz sentir falta da época das locadoras de videogame. Quando saía aquele jogo de Nintendinho que você via que o jogo tava em inglês, mas o cartucho tava em japonês, coreano, chinês. Tu não sabia que porra era aquela. Você simplesmente alugava e levava pra casa. Aí você tinha que dar sorte. O Icaro, você falou dos encadernados. Cara, dá pra fazer encadernado. Eu não quero encadernado. Estilo encadernado que a Panini fez do All-Star Superman. Ou aquele que eles fizeram do Terra X. Encadernado, ok, cara. Capinha cartonada, fechadinho, bonitinho. Que nem eles estão lançando a Origins do Constantine. Que nem tá saindo o próprio Fábulas que eu tinha falado. Que nem saiu Deus Ex Machina. Deus Ex Machina? Nossa, é só Ex Machina, né? É desse nível que eu tô falando, sacou? Se eles quiserem fazer um se eles verem aí, mercadologicamente, que um produto específico, vai, um Watchmen, por exemplo, ou até um All-Star Superman, tem mercado pra aí você fazer um puta encadernado, setorizado e tudo mais, ok. Mas eu tô falando de um encadernado simples, um encadernado só bem feito, entendeu? Ah, tomara. Vai ter o arco inteiro lá dentro. Vou pegar a lei, enfiar na minha estante, tô feliz. Apesar de eu ter odiado o Aranha Totêmico da Salvati, do encadernado, é um encadernado bem, assim, bem honesto. Um trabalho bem, bem bacana que eles fizeram. Aí saiu o Supremo, né? Agora, hein? Uhum, aí tem outro ponto, né? Eu não entendo, eles fazem um negócio com preço acessível, bem feito, caprichado, beleza. E distribui na Piscirica da Serra, mas não distribui no Rio de Janeiro. Cara, eu tô comprando isso quase que de forma assim, na sorte. Eu passo na banca, nas bancas do Rio de Janeiro, saiu o primeiro, que foi o do Zé... Primeiro foi de quem mesmo? Foi do Homem-Aranha. Foi do Homem-Aranha. Foi do Homem-Aranha, depois foi do X-Men, saiu do Thor, saiu agora... Vingadores, cara. Vingadores a queda. Saiu um dos X-Men também, que é aquela fase do Joss Whedon. Uhum. E o próximo, último. Supremos, último. Que eu tô caçando. Próximo barra último. Aqui no Rio de Janeiro é próximo, ainda não chegou. Tá difícil de achar aí no Rio de Janeiro? Tá. Pô, aqui no interior tá sobrando, cara. Porra, compra e manda pra mim, que aqui tá foda. Não, cara, eu tô falando sério, eu passo aqui nas bancas, tem 3-4 edições por cara. É aquilo que eu falei, a logística da coisa é bizarra. A logística da coisa é bizarra, tu acha no interiorzão de Minas e tu não acha em São Paulo, né? É uma coisa de maluco, velho. Também a Panini funciona assim, cara. Eles, por exemplo, eles têm um encadernado, tem um mangá, eles lançam a primeira edição na Capitais, né? O que não vende, eles recolhem e enviam pro interior. Por exemplo, uma edição, tipo, eu tô vendo aquele do Wolverine Boys, né? Aqui só chega, a edição só chega assim depois que chegou a primeira edição, é porque na Capital já tá saindo o número 2. Mas isso, entendeu? É lógico, mas isso dá pra entender, né? Uhum. Vende na Capital, o que sobra joga pra roça. O que não dá pra entender é a estratégia contrária. Isso é bizarro. Entendeu? Isso aí não é um teste de mercado, não? Não estão testando não, mercado? Não, eu acho que assim. É distribuição desorganizada mesmo. É, teste de mercado, o negócio já tá indo pro número 5. Quando chegar no 30, a gente vai estar testado. Ah, acabou a coleção. Ah, eu lembrei de uma coisa. É, vocês falaram, voltando um pouco a conversa, eu tava falando sobre histórias em quadrinhos, sobre quadrinho brasileiro. Tem alguns histórias em quadrinhos bem legais brasileiros, sim. Tipo, eu tenho uma lista muito boa. Tem as histórias do Gustavo Duarte, que até o desenhista que fez essa última edição da Turma da Mônica, a do Chico Bento. Tem um também do Daniel. Danilo Beirute. Existem muitas histórias boas. Claro que tem. Tem Necronauta, porra, coisas boas, sim. Claro que tem. Necronauta, Bando de Dois. Exato, tem coisas boas, sim. A questão é, é pequeno, é pouco. Acho que para um país como o nosso... É 200, você nem sabe, né? Eu acho que a palavra correta é... Inferno, a palavra correta é não é massificado. Não é massificado, exato. Não é massificado, não é disseminado. Nunca sai da questão do gueto, nunca sai da questão do grupinho. E você nem sabe direito que existe, né? É, porque quando... se você tá no grupo, você não sabe. É, a gente sabe, mas porque a gente é de um grupinho, entendeu? Quem não então, é, não sabe. E tem aquela coisa também que eu já falei, né? Tem aquela cultura de que o pessoal dá tapinha nas costas uns dos outros, né? Um colega vai elogiar o trabalho do outro mesmo que seja uma merda, porque é colega. Aí você já fica meio assim, pô, compro, não compro. Pessoal, vamos... Já que o Dadá tinha introduzido o assunto do videogame, que é o que a gente começou falando, né? Não só com o PlayStation 4, mas tudo, né, cara? O Xbox, ele também tá caro, né, o Xbox One. Ele tá menos caro. É que a gente tá tão acostumado a... ferro, que a gente vê um negócio chegando custando 2.000 e pouco, e acho que o preço tá bom. E comparativamente o preço tá bom mesmo, é isso que é pior, né? A gente fica contente. E o caso do Play 4, cara, nem foi o que aconteceu de pior. Eu tava falando antes, o Play 3, ele chegou aqui por quase... Oito. Acho que 7 quase mil... 8, era 7.980. Cara, quase 8 mil reais. R$8.000. Era o preço de um carro, cara, na época. Um carro básico. É um Golzinho 96 na concessionária aqui perto de casa. Cara, caralho, como assim? Dadá, por que videogame é tão caro no Brasil? Por que gamer aqui se fode tanto? Dadá foi mijar, cara. Dadá foi mijar, mas é um filho da puta, né? Não foi mijar, ele foi fazer xixi, que é o que tava quando ele... Nada disso, ele foi regar um local que vai nascer plantas, porque Dadá é luz. É verdade. Estrela e luar. O Super está muito certo, vai ter gente batendo no peito, dizendo que comprou um PS4, mas esse cara é um babaca, é o mesmo cara que... Ele só vai esquecer de falar que comprou com o cartão do pai. É um cara que gasta dinheiro com uma Vera Cruz sem ter onde colocar, entendeu? Então esse cara é um verme, ele não pode ser... É que compra um iPad, né? E fica miserê de gastar R$2, R$1 no aplicativo. Aplicativo é... Ratinho! O cara é um filho da puta, né? Mas enfim... Credit Kleber? Cara, o que pode ser feito? Por que a vida do jogador é tão miserável aqui no Brasil? O inferno tava... Tem a coisa óbvia que é a importação. Mas fabricação no Brasil ia resolver todos os problemas? Não. Não. Por quê? Stanley? Acho que é porque é generalizado, né? Tudo é caro no Brasil. Bom, tudo é imposto em cima, não é? Vamos no número 1. O número 1 é... Existe ainda muito preconceito. Não só na nossa sociedade, como na sociedade no geral. O videogame é o grande saco de pancadas de qualquer problema ou crise social. Seu filho é violento e bate nos amiguinhos? Videogame. Seu filho gosta ou tem tendências homicidas? Videogame. O seu filho é gordo, pegou um moleque e deu um pilão nele? Videogame. Opa, isso não foi aqui. Mas tudo bem, foi videogame. Ah, essa questão, assim, existe, né? Tanto que no Brasil, videogames são considerados brinquedos. Por isso, até um dos motivos do Xbox mais barato é que o Xbox foi enquadrado a Microsoft encontrou o Xbox em outra categoria que incide menos tributos, que é centrais de mídia. O PS4 continua na categoria videogames, então ele é encarado como brinquedo eletrônico. E sendo brinquedo eletrônico, ele é estupidamente taxado. O Brasil tem umas coisas bizarras. Brinquedos são mais taxados do que armas no Brasil. Se você quiser importar uma arma, você vai pagar menos impostos do que você quiser importar um videogame. É a nossa política tributária. E além dessa questão, tem a, se fabricar no Brasil, sei lá, prato, sai em termos. Por quê? No Brasil, quem fabrica, se construam consoles. Assim como no Brasil, na Zona Franca especificamente, você não tem fábricas que construam motos, como a Honda que tem na Zona Franca. O que acontece? A Zona Franca é uma grande Lego. Você importa as peças e monta, e bota o selo Made in Brasil. Só que não foi feito aqui, foi montado aqui. É uma enorme diferença. Você não tem tecnologia, você não tem pesquisa, você não tem nada disso sendo feito no nosso país. Você tem montadores. Você tem lá os manauaras que aprendem a fazer aquele gesto mecânico tipo Charlie Chaplin no operário, e o cara faz aquilo. É isso que existe no Brasil. Montadores. Tempos modernos, antigos no Brasil. É, você tem aqui, você tem isso, é montador de peça, é o cara que encaixa o chip no, na placa, na placa de CI. É isso que existe. Então, você tem uma tributação menor, mas você tem que importar os componentes. Ou seja, não tem muito pra onde fugir. Dá pra diminuir um pouco? Dá, mas continua sendo caro. Xbox é mais barato que o PS4? É, mas continua sendo caro. Porque você não tem uma indústria nacional. Você tem montadores. Só isso. Muito bom. O que poderia ter feito a respeito? Uma reforma tributária completa? A base de tudo, cara, educação, pesquisa e tecnologia. Mas isso aí já querer muito. Com certeza queremos ruim. Cara, assim, é que desde os primórdios do videogame no Brasil, a coisa veio sempre veio de fora, né? Mesmo no tempo que a gente... Acho que a Tectoy chegou a fabricar aqui no Brasil, mas era o mesmo esquema. Com certeza era o mesmo esquema, né? Eles faziam na Zona Franca de Manaus e, obviamente, tinha que importar os componentes. Então é realmente complicado a questão do videogame, porque você nunca vai chegar num patamar próximo do preço real lá fora. Tem gente, que eu tinha comentado, né? Tinha gringo achando que esse lance do Play 4 aqui no Brasil a $2,000 era piada, né? O cara tava achando que tinha nem sacanagem, ele descobriu que não tava. Eu vi comentário de, por exemplo, europeu, sei lá, finlandês, o cara dinamarquês falando, porra, eu tava achando caro aqui no meu país a 800 euros, entendeu? Então é estupidamente caro e eu tenho a impressão de que nunca vai deixar de ser, porque acontece exatamente isso que o Inferno falou. Você traz os componentes pra montar, só que você tem a taxa de importação em cima, você tem alguns outros impostos em cima e... Não tem como. Tudo bem, o caso do PlayStation 4 é um caso bizarro, bizarríssimo, né? Vocês não iam convir comigo. Porque os cálculos que eles fizeram estão muito esquisitos. Até eu que não entendo de matemática financeira, olhei aquela conta lá dentro. A verdade do PlayStation 4 foi o seguinte: o pessoal da Sony chegou lá em Brasília, ó, o preço é esse. A Dilma falou, olhou. Bota mais 2 mil aí. Mas, presidente, foda-se. Eu estou com ódio no coração. Coloca mais 2 mil aí. Se pode aí, né? Exatamente. A vingança da Copa das Confederações. Cara, eu acho que a Sony deliberadamente quer estrangular os mercados periféricos nesse início para dar um gás nos mercados centrais. No caso nosso, o mercado central aqui do nosso continente é o mercado americano. Você está dizendo o quê? Você quer que o pessoal importe? Exato. No Brasil é difícil, mas em outros países, Argentina, Chile, Colômbia, é bem mais fácil você importar. Então, e o preço do PS4 está muito caro em todos os países periféricos, como eu disse no início. Mas qual seria a vantagem para eles, Infer? Você aumenta as vendas no mercado que conta, que é o mercado americano. Porque você criar expectativa para outro mercado, porque quando eles abrirem o preço, quando eles diminuírem essa taxa, porque eles vão diminuir... Todo mundo vai cair em cima. É, com o tempo você estabiliza, o preço vai caindo e vai estabilizando. Mas nesse início, para eles darem um gás nas vendas no mercado americano, se você estrangula os mercados periféricos e força com que esses mercados tenham que importar dos Estados Unidos, você aumenta os números americanos, né? Sem ter o gasto de ter que fabricar fora, né? É, e na competição com a Microsoft, você ter bons números nos Estados Unidos é crucial para a Sony. Eu acho que é isso, cara. Porque esse preço, esse preço tá bizarro demais. Dei uma explicação. Pai, desculpa. Você pega na planilha, eu vi bem a planilha da Sony. O que é que você faz? Você parte do início, né, que são os custos, custos diretos, custos indiretos, e vai pondo as coisas, e no final bota a sua margem, né, e o preço final. Beleza. Olhando a planilha, me deu a nítida impressão de que foi o contrário. De que a Sony partiu de um preço final e foi desconstruindo esse preço pra justificar na origem, entendeu? A Sony fez o caminho inverso. Quer dizer, ele já tava com esse preço na mente. Não, a forma como eles colocaram lucro na conta é bizarro, porque eles colocaram todos os cálculos de taxa em cima do lucro. É, eles botaram lucro lá no início. Lucro no fim, porra. Pois é, né? Por isso que eu acho que a minha opinião, que eu até mandei no e-mail pra vocês, é a seguinte. Eles resolveram lançar o PS4 no Brasil para utilizá-lo muito mais como uma questão de fetiche, para que as pessoas que têm muito poder aquisitivo, que quer queira ou não, são o mercado que impulsiona esse tipo de comércio aqui no Brasil, adquiram o PlayStation 4, vão falar maravilhas do PlayStation 4, vão, como o Super falou, bater no peito e eu comprei um Play 4, chupem. Enquanto isso, nós, pobres mortais, vamos nos conscientizar que nós só podemos dar no máximo R$1.000 parcelado em 10 vezes num Play 3. Uma então, tática Apple? Não, mas eu acho que eles não querem competir com o Xbox. Não, uma tática Apple, que é isso. Eu acho que não, Nuno, pelo seguinte, o videogame, ele depende necessariamente de uma grande abrangência. Os caras precisam vender. Quando você tem um console, os caras precisam vender muito console o mais rápido possível. Porque o console, mesmo até no fim do ciclo de vida dele, o console em si, ele dá prejuízo. Então, ele precisa vender muito e rápido. Mas, Léo, esse preço, o cara vai gastar mais ou menos assim, o cara que compra um PlayStation... Eu não tô falando nada, esse podcast, caralho. Desculpa. Ó, você pensou meia culpa agora há pouco, hein? Assim, a questão do eu não sei o que passa pela cabeça deles com esse preço. Eu realmente não sei. Mas, cara, não pode ser elitização, porque eles precisam do contrário. Eles precisam do máximo de videogames vendidos pra vender muito software. Então, não tem como. Não faz o menor sentido isso. Não um produto como, por exemplo, um Rolls Royce, que você pode ter 100 clientes, mas cada cliente desse gasta uma puta de uma grana e segura a tua empresa. O que dá dinheiro pra eles é jogo, eles têm que vender muito jogo. Eles vão vender muito jogo se eles tiverem uma base de consoles grande. Por isso que a Ubisoft virou pra Nintendo e falou, ó, não vou mais fazer jogo pra vocês. Por quê? Porque a base de consoles vendida hoje do Wii U é pequena. Então, não, cara, não acredito que seja essa a razão. Mas, de uma forma ou outra, esse preço dos caras é bizarríssimo, não faz sentido. É um estupro. Eu acho que eles querem estrangular mercados menores pra alavancar o mercado maior. Mas depois vai estabilizar. Aí depois eles vão vir com uma série de... Não, conseguimos desconto aqui, conseguimos otimizar nossos processos produtivos, Aí você vê uma coisa interessante. A Sony poderia fabricar o PS4 no Brasil? Poderia. A Sony tem fábrica na Zona Franca. Por que a Sony não quis? Sim, a documentação para eles fabricarem tá toda pronta. Tá tudo pronto para eles fazer. Por que não houve interesse nisso? Ah! Comeram mosca? Não, eles não são estúpidos nesse ponto, porra. É a Sony, não é vendido seu Manuel. É porque não houve interesse. Não houve interesse por quê? Porque deliberadamente eles querem um preço estupidamente alto. Por quê? Porque assim se compra mais importados. Da onde? Da América. É isso, cara. Pra mim é isso. Pra mim é, sabe? É aí isso. Que entra aquela história do vou pegar um voo, vou pra lá e volto pra cá. É, cara. E se você pensar que não é só o Brasil, mas todos os mercados do continente americano, do México até a Patagônia, bom, de repente dá um númerozinho interessante para os americanos. Não sei, não sei. Cara, tá muito esquisito. Eu não acho que eles estejam querendo forçar importação. Não acho que seja isso. Mas eu também, eu não consigo achar, cara. Então eu acho que pra mim toda teoria é válida, porque... Cara, inferno, se a sua teoria for verdadeira, então eu acho que o dono da Sony é um descendente do Cortez, porque é literalmente colonizar a América Latina de novo. Pode ser, cara. Você acha que estão preocupados com isso? São latinos, fucarachas. Sabe? Eles botam um cara aqui pra ser diretor e o cara só sabe falar espanhol. Porque eles acham que aqui é a capital nossa, Buenos Aires. São fucarachas. É o que nós somos, fucarachas. Fucaracha, fucaracha. É a capital do Brasil, Buenos Aires. Ah. Já, a gente tava falando de importação, pra mudar um pouco o assunto. Tem uma coisa que nerd gosta muito também, além de videogame e quadrinho, que é encher a casa de badulac. Que vai normalmente... falar dos seus bonequinhos, né? Sim, eu vou falar de bonequinhos, mas não só de bonequinhos. Ah, colecionáveis em geral. Vai dizer que nenhum de vocês putos tem alguma coisinha nerd de algum personagem, algum herói que vocês têm em casa e tem um carinho, assim. Cara, eu tô querendo. Eu tenho aquele boneco gigante do assassino de Assassin's Creed 3, mas o jogo é uma merda. Agora o boneco vale a pena. Por enquanto eu tenho só aquelas miniaturas de metal de Star Wars, porque eu ia completar o tabuleiro de xadrez, mas aí então fiz aquilo que todo pão duro faz. Peguei uma calculadora, fiz os cálculos e falei, nem fudendo. É a maior furada comprar esses negocinhos peça por peça. Eu só tenho, cara, só os dois principais, que é o Luke Skywalker e o Darth Vader. Muito bom. Cara, a gente pega, por exemplo, aqueles bonecos da... Fugiu o nome, aqueles bonecos hiperrealistas. É action figure. Não, não, é óbvio que é action figure, porra. Porra. Idiota. Porra, é aquela empresa que a gente... Que Cotobuia? Não é Cotobuia. Lembra que a gente ficou vendo outro dia, Inferno, os bonecos super realistas? Fugiu agora, uma empresa gringa. Sim, é gringa? Sim, sim, eles são da... Eles fizeram aquele do Batman da série, né, Ser Cientista, né? E... O que é aquele Todd McFarlane? Não, eles são da Holanda, eles são europeus. Ah, eu vou lembrar. Se eu sumir, você já sabe por quê, Arlequina, sai daqui. Cara, eu conheço dessas de colecionáveis só a Cotobuia, e sem sacanagem, a Cotobuia já é o suficiente pra eu desejar ser rico, porque puta que pariu, mano. Eles estão fazendo agora miniatura de tudo, da DC, da Marvel, tudo, mano. Dêem uma olhada no link que eu tô passando pra vocês. Não foi eles que fizeram aquele... Eu não lembro o nome, cara, o Inferno vai saber. Como é que é o nome daquele navio do... Yamato. Pô, cara, eles fizeram um diorama do Homem de Ferro no lançamento do filme, que era o Tony Stark e todas as armaduras. Aquela sala das armaduras que aparece no filme. Ah, então são esses caras mesmo. Então são esses caras aí. São os caras que, por exemplo, fazem essa. Isso. Que fazem isso aqui, ó. É, não era pra. Por que link, você mas... não clica em visualizar imagem ao invés de mandar o link inteiro do Google? Colabora comigo, só clica na porra do link. São esses caras ou não? São eles mesmos. Essa estátua da Scarlet, puta que pariu. Aí cai nisso que a gente falou, né? Eu, nerd, vejo a estátua da Scarlet, né? Tem uma ereção na hora. E cara, fala, só esse Elvis Presley aqui, cara. Ah, puta, peraí, porra. Aí veja esse salto e fala, poxa, que legal, vou comprar. Aí você vai ver o preço, essa porcaria tá, sei lá, R$1.500 aqui no Brasil. Porra. Apesar que nesse caso... Os bonequinhos, eu coleciono o Club Smith, que são os bonequinhos de Cavaleiros do Zodíaco. Coleciono mesmo, não me arrependo. Mas, cara, isso já não é caro, já... Cara, um negocinho desse mais barato é R$300. O mais barato. Ah, em dinheiro. Não é isso, cara. Lá é um cara aceitável, sacou? Não, tô falando daqui dentro. Não, ele tá perguntando se lá fora é caro. Lá o super é caro, mas é um cara aceitável. É um cara que dá pra você comer, entendeu? Tipo, super, você... Deixa eu tentar comparar. Super, você acha que é caro dar R$60 no encadernado de Sandman? Quanto? 60. Cara, eu prefiro clicar... R$60, eu prefiro clicar... Brasil vale. Então, é mais ou menos o que eles fazem em consideração a esses bonecos. Pra eles, o preço é compatível com a qualidade do produto. É, mas eu prefiro clicar no bannerzinho do Submarino aqui, né? E pagar R$40 com frete grátis, em vez de comprar na livraria por R$60. Ah, tudo bem. Ô, Super, assim, é um caro que o cara vê na loja e fala, ok, vou comprar. Não, um caro que nem a gente, que tem que economizar 3 meses. Entendeu? Isso que eu tô dizendo. Cara, que o cara olha e fala, tá, ok. Entendeu? Dá pra você ter um shelf, por exemplo, cheio dessas merdas em casa. Sacou? Aqui é foda, cara. Você vai querer comprar porcaria e... Puta, é foda. Cara, eu imagino aquela galera do Conselho Jedi, por exemplo, que tem as armaduras completas. Quanto esses caras não devem gastar pra gente de fora? É mais ou menos R$800 cada armadura daquela. Caralho, o preço da armadura completa é o preço do... É mais barato que um boneco da Cthulhu. É desse negócio. Cara, aí, se não... nós nos reunirmos e fizermos uma convenção de Stormtroopers, vai ser mais barato se a gente comprar 2 PlayStation 4. Eu não entendo uma coisa, é, cara. Cara, e muito mais barato. E bobear, a gente já pega muito mais mulher em feira de anime e quadrinhos. Eu nunca, dá pra ir nos Estados Unidos, comprar o PlayStation 4, comprar armadura, voltar vestido de Stormtrooper e aí tá mais barato comprar um Play aqui, cara. Sabe quanto é o traje completo do Darth Vader, mas não é aquele mochimba, é o de verdade, o bonitão, com direito a sabre de luz e tudo mais, nos Estados Unidos? $1,200. Só isso, cara? Só isso. E é aquele completão mesmo, do tipo, parece que você roubou do guarda-roupa da LucasArts. Meu Deus, isso só vai deixando mais triste o valor do Play 4. Você ia falar alguma coisa, Inferno? Eu não entendo uma coisa, cara. Eu até entendo a lógica de você estar importado para preservar, né, um pouco o nacional. Mas e os que você não tem correlato no Brasil? Por que o preço é tão estupidamente... A taxação é tão estupidamente brutal? Sabe, não faz sentido, velho. Porque eles não têm um funcionário lá que fica procurando no Mercado Livre, esse aqui tem fabricação nacional, esse aqui não tem. Esse aqui eu vou taxar. Ah, bicho, né, porra? Tá, cara, pega, ó, Zé, taxa a porra toda aí, que se puta, vai. Acho que ele é burocrata, sabe? É a coisa bizarra demais, cara. É brutal. Você... Sei lá, velho. Brasil é mais barato. É surreal. É mais barato você importar ração de cachorro do que importar remédio, sabe? É sinistro. Você vai ficando triste, né, cara? É foda. Vai. Cara, mas também é aquela coisa de mercado, né? Pra que você investir numa coisa que pode dar errado se você pode importar uma coisa que já tá certa? É que nem um cinema nacional, cara. É porque se investe tanto, assim, privadamente no cinema nacional? Porque é mais barato e garantido você importar um filme, cara. Não, cara, se investe no cinema nacional porque ele é todo subsidiado pelo governo. É o seu dinheiro que financia aquela merda. E todos eles têm artista da Globo, puta que pariu. É por isso. E se você apoiar, você paga menos imposto em algum lugar ali. Os caras... Lei Rouanet, não é? É. Não, isso que eu tô dizendo, cara. Pra que você arriscar investir em alguma coisa se sai mais barato e mais garantido você importar, cara? Essa é a lógica do mercado também. Ah, eu não vou arriscar fazer um filme que pode me dar prejuízo se eu posso trazer o filme do Michael Bay, Transformers, que vai me ser lucro garantido. É isso, cara. Cara, isso que o Inferno falou é a razão de eu não ver o cinema, de eu não pagar pra ir ver cinema nacional. Eu já paguei! Eu não vou pagar de novo. Vai se fuder. Tem razão. Galera, já é a linha de podcast, vamos encerrar. Vamos para as configurações finais. Dão aí uma uma dica para os nossos leitores para burlar essas dificuldades todas de ser nerd que vem no Brasil? Ou então simplesmente para eles mudarem de grupo, ao invés de ser nerd, para eles serem, sei lá, eles serem da galera da academia? Olha, galera, você faz tá universitário. Em vez de pagar R$60 no especial do Man of Steel, uma livraria, vai no Submarino e paga R$40 com frete grátis. Clica no nosso banner. Ainda, né? Clica no nosso bannerzinho aqui. Essa é a minha sugestão. Olha, eu acho que é manual do pão duro. Pra ser nerd no Brasil, ou você tem que estar nos dois extremos da corda. Ou você é rico pra caralho e compra tudo o que você quer, ou você é extremamente pobre e parcela e pesquisa. Tipo, você tem que pesquisar muito, você tem que fazer o que o Dada disse, você tem que buscar as informações, tem que buscar referências, tem que saber se vale a pena. Porque senão, você vai estar queimando dinheiro à toa. É lógico que você tem que fazer o que o Dada disse. Dada é luz, porra. Ah, eu fui redundante. Inferno, você? Ah, bicho, esqueça esse papo de nerd. Vai num bar de sertanejo universitário, compre 50 tons de cinza, aprenda a satisfazer uma mulher e seja feliz vendo a novela das nove. É isso. Morram! Concordo. Dada? Cara, eu vou botar na mesma tecla. Meu pai, quando era criança, eu era no mercado com ele, aí ia lá com o papelzinho dele, vendo o valor dos produtos, e ia marcando no papel pra ver quanto que ia dar no final. Puta, eu achava um saco, cara. Porra, rapaz, a gente fica um tempão no mercado aqui. Não, tem que pesquisar pra ver qual que é mais barato. E hoje eu faço igual. Chepa, né? Pois é, cara. Hoje eu faço. E como tá falando dos jogos, né? Cara, jogo no Brasil é caro. Se você quer comprar um produto caro, encontre a forma mais barata de tê-lo, né? Que é pesquisando. Cara, tem um site incrível chamado Buscapé. Ele te mostra onde tem aquele produto mais barato. E é normalmente o que eu faço. Peraí. Ô, Dada, esse Buscapé tá no nosso site? Não, você não ouviu. Então, eu não falei então... Buscapé, eu falei Submarino. Ah. Entendeu? Você tem que buscar no Submarino, foi o que eu falei. Muito bem, Dada. Assim você nos foge com nossos ricos patrocinadores. Tudo que a gente tá falando, na verdade, não vale pra nós, porque nós somos ricos. Eu já mandei vir um PlayStation 4 pra voltar de calço naquela mesa do QG que tá com a perna bamba. a gente tem muito dinheiro. Então, pra gente, isso não é nada. Isso é pra você, 20, que é pobre, pega três ônibus lotados todo dia, volta com aquele cheiro de estivador pra casa e ficou tristinho porque não vai comprar PlayStation 4. E o que eu tenho a dizer pra você é o seguinte, cara, seja burro que você vai ser mais feliz. Assista a novela, assista o Luciano Huck, desencanta de fazer, leia. Esquenta com esquenta é foda. Videogame, vai ouvir pagode na laje comendo ponta de agulha assada. Melhor coisa que você faz, cara, você vai ser mais feliz. Bota na Dilma. Vota na Dilma. Sabe aquele... Eu não lembro. Foi em um dos... Discurso dela, cara. Discurso dela no dia das crianças. Cara, aquele discurso dela me envergonhou até o fundo da alma. Espera aí. Nem vamos entrar nisso que vai dar assunto. Cachorro também é criança. Foi foda. Todo mundo já considerou. Nerd tem que se fuder mesmo e... Se você não fosse nerd, você podia estar comendo alguém. Então deixe de ser nerd e fazer sexo. Pessoas burras fazem sexo. Então chega! Acabou o podcast. O problema é que as pessoas burras se reproduzem. Exato. Você assistiu... Idiocracy, sim. A sacada do início é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Aham, também, cara. Eu rachei o bico de rir aquela porra. Aquele filme é um épico. Não tem imitação hoje? Cara, tem leitura de comentários, o pessoal tá cobrando isso. E agora, para a alegria da família brasileira, vamos para a leitura dos comentários, que obviamente ninguém separou, só o Super separou. O Super é um cara fantástico. Não, eu também então separei, ele mas ele não tem o que separar. Esse mês, Dada polarizou completamente os comentários. Ah, cara, Dada... eu não separei também não, cara. Eu só deixei o link do Dada aberto aqui. Aí, vai. Vai pra tá onde? Bom, eu vou falar só uns nicks novos de uma galerinha que apareceu que nunca tinha visto na vida, que é tipo o que eu quero, Mário Alberto. No porta eu quero do fundo, fuder, gente. Mário Alberto. Tem aqui um cara novo, cara, que é o pão do céu, que é um pão francês, assim, acima das nuvens, sabe? Provando que no céu tem pão! Cara, e no último podcast sobre coisas irritantes apareceu o Rique, ele falou: "Eba, enxuto o cast, a mesma merda de sempre. E eu ouvo essa bosta, puta que pariu." Ah, lembrei, ó, achei aqui a página da... dos hiperrealistas, é Hot Toys, eles são da Holanda. Hot Toys. Ah, tá. Você tá falando merda. É, que bom, inferno, agora leia o comentário. Mas agora o Viper continua. Não, já li três, pô, agora lê alguém aí. Tá bom. Eu não sei fazer. Naquilo não é um post, aquilo é a Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia de Dadá. O pequeno Cícero Badernista, nem li para não pegar spoiler. Aí vem o Foca Fofoca. Pode ler à vontade que você não vai entender nada mesmo. Ah, nesse post aí tem o Coruja, um homem de visão, ele falou: "Erro 404 no meu cérebro." É, o Lucas CS: "Que porra de resenha é essa, velho? Tudo levado nas coxas, não entendi porra nenhuma." Aí vem o Luke. "É que você não foi iluminado pela luz do Dadá." Aí embaixo vem o comentarista: "É tanta luz que cega." O Foca Fofoca: "Expulsem o King e botem o Dadá pra fazer resenha de HQs. Olha, Foca Fofoca, estamos quase lá, hein?" Não, não, não, pior, nesse comentário tem um... Não, ele foi negativado. Imagine quem foi que fez isso. Quem? O próprio. O Omega Screw: "Eu ri, chorei, gritei. Foi mais catarse no posto da Dada que no próprio filme. Dada é o caminho, a verdade e a vida." O Ultraum falou: Câncer. Até agora não tinha comentário nenhum, né? O inferno nesse post falou: "Jesus Maria José, o que é isso, meu Deus?" Embaixo veio o Luke. "O post do Dadá são tão iluminados que fizeram o inferno acreditar em Deus. Louvado seja o Dadá." Dadá é luz. É, o Evandro Louco: "Como diria o Jailson, não, cara." Muito bom. Alguém quer achincalhar mais o Dadá? Tem não, mais... né? Acho que não precisa, né? Não, cara, peraí, tem muito comentário. Não, vai durar a noite toda. Não, melhor não. Tá bom, vai. Dadá Sorg, meu nariz tá sangrando. Tem algo em sua defesa? Não, não vou dizer nada, vou escrever um post. Inacreditável, né? Lembra nos olhos? Acho que isso aconteceu comigo. Depois de ler essa resenha, valeu, Dadá. Ah, não entendi nada que o Nuco falou, porque a gente tá falando em cima, né? É porque eu tô rindo. Aqui, cara, olha só. O inferno falou: "Jesus, Maria e José, o que é isso, meu Deus?" Aí o Eunuco falou, né? "Aleluia, luz, fé, mito, lenda, Dadá." Aí, não, ao pior, o pastor Luke respondeu: "Seu burro, não é luz, é luz." Não, tô dizendo, o burro escreveu: "Seu burro, não é luz, é luz." Eu escrevi certo. Ô, Dadá, tá vendo? Agora a gente tá sacaneando. Quando a gente fala das suas imitações, aí a gente tá falando sinceramente que você manda bem. Quando a gente tá sacaneando é desse jeito, entendeu a diferença? Ah, tá. É, claro. quer dizer algo em sua defesa? Não, eu vou escrever um post. Isso! Assim, o próximo Evangelho vai ser escrito. Se cuida, King. A família brasileira agradece. Caetano, encerra a leitura de comentários. Não, ele tem que fazer a imitação. O que eu acabei de falar? Caetano, sei lá, tá animal. Ô, cara burro! Eu acho que eu li muito comentário do post do Dadá. Ele achou que tinha algum Caetano no BDE. Não temos um Caetano no BDE. Cara, acho que esse post do Dadá tá me afetando. Caetano, fala o que você acha desses leitores que comentaram o seu post e encerra o podcast. Você é burro, cara. Você fala umas coisas burras, não entendo, cara. Nossa, você tá me deixando burro, cara. Ler esse post me deixou burro, cara. Sensacional. Esse cara, sim, é o melhor imitador do Brasil. E agora, chega! Acabou. Não, já tem coisa pra ler, Ih, cara. Rapidinho. Toquei o inferno, velho. Faz a troca de e-mail do BDM. Não, nada de troca de e-mail. Não. Pode falar agora. Encerra a gravação, Nuco. Não, deixa eu falar. Ô, Dadá, era um pedido, cara. Não me censurem. Não, faz aí. Já. Se for de mim, eu tô fudido mesmo, vai. Tem um peito pra quem tá cagado, né, Dadá? Não, sem troca de e-mail. Vamos parar disso. Pelo amor de Deus, encerra isso, eu quero dormir. Acabou, pode ser. Acabou. É, suas respostas pra mim são mais elaboradas. Antigamente você era mais na lata, assim. Você era mais espontâneo comigo. Você tava pensando muito, Dada, antes de conversar comigo. Por que isso? Não, peraí. Acho que não deu, hein? O que eu tô ouvindo? Uma DR, cara? Isso daí é normal. Vocês querem ficar sozinhos? Eu não quero ficar sozinho com o Dada, não. O Dada vai me fazer mal.